verdade ia me escurecer. Eu sinto que existo, mas falta alguém para me resolver. Em tudo que eu vivo, pra realmente eu me entender. Todos os dias quando eu vejo o mar, me dá vontade de tentar viver. Tudo o que acredito, mas falta alguém para me entender. Eu sinto que existo, mas falta alguém pra chegar e dizer. Se a loucura atingiu o meu senso de ter um espaço fechado de um tempo marcado pra mim. Procurando alguém, quero encontrar.